Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. Uma ótima noite para vocês. Para mim é muito bom estar aqui. Eu estou animado para pregar essa noite. Eu vou pregar um dos temas mais difíceis e complicados da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar o tema que diz assim: um sinal em Caim. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1 a 5 e depois os versos 8 a 16. E a Bíblia diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E a partir do verso 8 até o verso 16, continua o texto dizendo assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, ele não te dará sua força. Você vai ser fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: o meu castigo é muito grande, eu não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença eu vou me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo me encontrar vai me matar. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferissem de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. As pessoas deveriam se amar. Todas as pessoas. Não há razão para que a gente não ame as pessoas. Sejam elas brancas ou negras, altas ou baixas, gordas ou magras, homens ou mulheres, brasileiras ou americanas, ou japonesas ou africanas, mais ainda no ambiente familiar. E agora o pecado entra na humanidade e vai acontecer uma história como essa, terrível. E a Bíblia vai ensinar pra gente algumas coisas. Bom, as razões que levaram Deus se agradar da oferta de Abel e se desagradar da oferta de Caim, elas são interpretadas por muitas pessoas na seguinte direção. Existe diferença em relação à obediência ao que Deus tinha já pré-ordenado no Jardim do Éden, quando o Cordeiro precisou derramar o seu sangue para prover as vestes para Adão e Eva. Lembra que a primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram, eles se sentiram nus diante de Deus e fizeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Deus falou: essa não vai ser a roupa de vocês. E colocou neles roupas de pele. Um animal teve que morrer para tirar aquela pele para fazer roupa para Adão e Eva. Então ali significa o sacrifício. O Cordeiro derrama o seu sangue para cobrir a nudez do pecado. Depois o Novo Testamento vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo. É ele que cobre a nossa nudez diante de Deus, pelo seu sangue, pela sua graça, pelo seu amor. Isso quer dizer que Deus instituiu a fé no Cordeiro desde o Jardim do Éden. Chega uma hora, então, Caim e Abel vão trazer as suas ofertas ao Senhor, e Abel traz o quê? Um sacrifício. E o que Caim traz? Frutas. Olha a diferença. Abel traz algo que está de acordo com o que Deus tinha ordenado. A salvação vem pelo sangue do Cordeiro. Caim não. Eu ofereço para Deus o que eu tenho, o que eu posso, que é o meu melhor nesse momento. Dessa forma, a oferta de Abel reconhecia a sabedoria de Deus em salvar os pecadores por meio do sangue do Cordeiro. Abel entendeu. A gente agora nasceu pecador. A gente merece a ira de Deus. E pelo sangue do Cordeiro nós podemos ser salvos. Então eu vou oferecer para Deus um Cordeiro. Abel entendeu isso. Enquanto a oferta de Caim significava rebelião de alguém que prefere buscar uma outra forma para estar em paz com Deus. Os melhores frutos oferecidos por Caim simbolizam o melhor que o homem pode fazer para ser aceito diante de Deus, sem Cristo, sem o Cordeiro. Mas o melhor do homem sem Cristo não é suficiente e nem é agradável a Deus. Olha a ideia. Nós só somos aceitos por Deus por causa do sangue do Cordeiro, porque ele morreu para perdoar os nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Se eu tentar ser aceito por Deus porque eu dou o dízimo, se eu tentar ser aceito por Deus porque eu visto terno, se eu tentar ser aceito por Deus porque eu acordo 5 da manhã para fazer uma oração, se eu tentar ser aceito por Deus porque eu faço trabalho missionário, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não mato, porque eu não roubo. Todas essas coisas que eu mencionei são coisas muito boas. Às vezes essas coisas são o melhor que a gente pode oferecer para Deus. O melhor que a gente pode fazer ainda é pouco. Sem Cristo não tem salvação. Não adianta ser boa pessoa. Mas eu não mato, não roubo. Que ótimo, continue assim, não mate, não roube. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa sem pecado. Isso não quer dizer que você é uma pessoa perfeita. Isso não quer dizer que você não precisa de um Salvador. Pelo contrário, todos nós necessitamos do Salvador que derramou o seu sangue por nós. Quando Caim vem trazer o melhor dele, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu não preciso de sangue para ser aceito por Deus. Eu estou aqui dando o meu melhor para Deus. Não é uma ideia, inclusive, que muitos aí por aí gostariam de dizer mais ou menos isso aí? Não, Deus vai me salvar porque eu sou uma pessoa boa. Por que que eu não vou me salvar? Agora, aceitar a Jesus não querem, se batizar não querem, caminhar com Cristo não querem. E sem Cristo não tem salvação. Agora, quando a gente olha a história de Caim e Abel, nós estamos vendo um conflito em torno da adoração verdadeira. Caim, ele pode ter dito que ele também amava a Deus e queria ser aceito por ele, oferecendo o melhor a Deus. Mas quando Deus se agradou mais da oferta do seu irmão, ele revelou quem ele realmente era. Antes de Caim matar Abel, os dois foram oferecer algo para Deus. Abel disse assim: Senhor, eu te amo, eu te ofereço esse cordeiro. Caim também falou: Senhor, eu te amo, eu te ofereço aqui essas frutas. Só que quando Deus respondeu: Abel, gostei do que você fez. Você fez algo de acordo com o que eu instituí lá no Jardim do Éden. Gostei da tua oferta. Caim, você não fez o que é correto. Não gostei da tua oferta. Ao invés de Caim se arrepender do erro dele e buscar a Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu vou trazer para você um cordeiro porque eu sou pecador também, eu preciso. O que é que Caim faz? Ele fica com ódio do seu irmão. Fica irado, fica bravo, fica chateado. Aquele que desejou oferecer o seu melhor para Deus, mas foi repreendido, por fim demonstrou o caráter de alguém que odeia o seu irmão e transgride a lei de Deus. A lei de Deus diz: não matarás. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Caim odeia o seu irmão. E a Bíblia tem algo pesado para dizer para Caim. A Bíblia diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, verso 20. É muito bonito a gente dizer que a gente ama a Deus. Inclusive é fácil, sabe por quê? Porque Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso com a gente, Deus não erra com a gente, Deus não mente pra gente, Deus nos sustenta, nos ama, nos guia, nos dá a vida, nos dá a salvação. Maravilhoso amar a Deus. As pessoas são diferentes de Deus. Às vezes elas fazem mal pra gente, nos magoam, nos entristecem. De alguma forma, a gente se magoa com elas. E a gente quer dizer que ama só Deus, mas as pessoas eu não amo, não. Mas a Bíblia ensina um outro caminho. Deus, ele ama a gente, mesmo com os nossos defeitos. Então quer dizer que ele ama os outros também com os defeitos deles. Então esse é um exemplo pra gente. Amar as pessoas apesar dos seus defeitos é fácil? Não. Se o pastor dissesse para vocês que era fácil, ele seria um mentiroso. Não é fácil, mas é a vontade de Deus, é possível, e se a gente obedecer nesse ponto, amando as pessoas, nós seremos muito mais felizes. Se a gente aprendesse a se amar mais aqui dentro da igreja, lá no trabalho, lá na escola, onde quer que fosse, não seria muito melhor? Mudaria o mundo se nós amássemos uns aos outros. Então é por isso que Deus ensina isso pra gente, por mais que seja um caminho estreito e difícil. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz que Deus colocou um sinal, uma marca em Caim, para protegê-lo da ira dos homens, para que se cumprisse nele a ira de Deus. Olha só essa ideia. Caim matou seu irmão, Deus aparece pra ele, cadê seu irmão? Não sei. Mentiroso, mentindo pra Deus. Ah, você não sabe, né? Mas deixa eu te dizer do que eu sei. Deus falando, eu sei que o sangue do seu irmão está clamando por mim. E você que usou as tuas mãos para derramar o sangue dele, você pode plantar o que você quiser, que eu vou amaldiçoar a tua terra. Que maldição terrível. Aí Caim diz assim, ah, mas eu não suporto isso. Vou morrer, vou embora aqui, o primeiro que me encontrar vai me matar. Aí Deus fala assim, não vai ser assim. Eu vou colocar uma marca em você, um sinal, para que aqueles que olhem para você saibam quem você é, e saibam que se alguém matar Caim, vai ser vingado 7 vezes. Porque você vai sofrer a ira de Deus, não é a ira dos homens. Caim está protegido contra a ira dos homens. Os homens vão encontrar ele, vão ver que é Caim, vão lembrar da maldição que Deus deu. Não vou chegar nem perto desse aí, deixa eu ir pro outro lado. Caim tá andando no lado da rua, você atravessa do outro lado. Você não quer nem encontrar esse cara. Tá amaldiçoado por Deus esse homem. Agora ele vai sofrer a ira de Deus. A maldição pelo pecado que ele realizou. Entendam bem essa ideia, porque vai ser importante para a gente entender o livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 a 3, nós lemos isso na quinta-feira. Se diz que os anjos estavam segurando os 4 ventos do céu para que os ventos não soprassem sobre as árvores, não danificassem a terra, até que os 144 mil recebessem uma marca sobre a fronte, sobre a sua testa. Então, até aquele momento, não poderiam ser liberados os ventos que destroem a terra. Essa é a ideia do Apocalipse. Ou seja, em Apocalipse 7, um sinal, um selo é colocado sobre a fronte dos 144 mil para os proteger da ira de Deus. Vão cair as últimas pragas do livro do Apocalipse, capítulo 16. O mundo inteiro que adora a besta vai receber as pragas. Só quem não vai receber é quem? Quem tiver com o selo de Deus. Esse as pragas não vão encostar. Essa é uma ideia paralela ao livro de Ezequiel, capítulo 9, versos 4 a 6. Dá uma abridinha na Bíblia aí, para vocês entenderem bem o contexto dessa ideia. Então, lá em Gênesis, Caim recebe uma marca para ser protegido da ira dos homens. No Apocalipse, as pessoas fiéis recebem uma marca para serem protegidas da ira de Deus, que vão cair as pragas. Entendam as diferenças entre uma coisa e outra. Ira dos homens, ira de Deus. E o livro de Ezequiel, capítulo 9, versos 4 a 6, diz assim, olha. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que vos compadeçais, matai. Matai velhos, moços, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Olha a ideia aqui do livro de Ezequiel. Jerusalém era a cidade onde se invocava o nome de quem? O nome de Deus. A palavra de Deus, a lei de Deus, estava lá no santuário em Jerusalém. Isso não impediu que as pessoas de Jerusalém matassem, roubassem, mentissem, falassem mal, fizessem mal umas às outras. Certo? Aí Deus fala assim, anjo, vai lá para Jerusalém e dá uma passeada. Se você encontrar alguém chorando, se entristecendo por causa dos pecados que estão sendo cometidos em Jerusalém, coloca uma marca na testa dela. Senhor, ajuda as pessoas da igreja a serem fiéis, não só da boca, mas do coração, da mente, do caráter. Perdoa os pecados da igreja, Senhor. Ajuda a gente a se amar mais, a ser mais fiel em relação ao sábado, a ser mais fiel em relação à vida. Quem estava fazendo assim recebe uma marca. E os outros? Não estão nem aí com nada. O povo da igreja está mentindo, está roubando, está adulterando. E daí? Problema deles. Quero viver minha vida. Quem estava vivendo com esse tipo de postura não recebe a marca. E aí Deus fala para o anjo, agora que você já marcou todos aqueles que estão se arrependendo, todos aqueles que estão buscando a Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai matar um por um que não recebeu a marca, o sinal. Quem não tem o sinal, quem não se arrepende, quem só faz o mal, vai morrer, vai ser condenado. Porque o salário do pecado é a morte. Estão entendendo a ideia? Essa é uma ideia importante para a gente entender um dos textos mais importantes da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 18. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a famosa marca da besta. E agora vamos ver quem que vai aguentar o estudo, quem que vai entender a seriedade das coisas sobre as quais nós estamos conversando essa noite de sábado, santo dia do Senhor. Bom, a Bíblia diz assim a partir do verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão, direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. E 6. Olha só a seriedade das imagens que a Bíblia nos traz. Eu separei para o nosso estudo de hoje três características da marca da besta. Primeira delas, quem recebe a marca da besta está protegido da ira dos homens, mas está debaixo da ira de Deus. Apocalipse 14, verso 9 a 11. Lembra de Caim? Caim recebeu uma marca, ele estaria protegido da ira dos homens, os homens não iriam matá-lo, mas ele iria estar debaixo da ira de Deus. A marca da besta no Apocalipse é a mesma coisa. Quem não tiver a marca não vai poder comprar ou vender. Essa é outra característica da marca. Quem não adora a imagem da besta não vai poder comprar ou vender. A ideia é a seguinte, quem recebe a marca está protegido. Se você receber a marca da besta, você vai poder comprar ou vender normalmente. Ainda mais no mundo de hoje, onde tudo virou dinheiro. Comida é dinheiro, roupa é dinheiro, carro é dinheiro, tudo é dinheiro. Quando os homens proibirem quem não adorar a besta de comprar ou vender, o que isso significa? É um decreto de morte. Você não tem o que comer mais na sua casa, a menos que você adore a besta. Olha o quanto é pesado o livro do Apocalipse. E por fim, a terceira característica, essa marca da besta está relacionada com o número 666. Vamos lá. De forma bem resumida, vocês devem já entender que eu gosto de falar bastante, né? Alguns dias aqui eu atrasei assim 5, 10, 15 minutinhos falando muito. Hoje eu também vou falar muito. Mas eu vou falar de forma resumida, porque esse assunto é enorme. Eu poderia fazer uma semana de oração só sobre marca da besta. Mas nós vamos pregar isso só hoje. Então, tenham paciência comigo para a gente entender o que está acontecendo. E eu vou mostrar para vocês o seguinte. A visão adventista tradicional a respeito da marca da besta, qual é a posição da igreja sobre isso. Segundo, a visão evangélica atual, porque os evangélicos creem de forma diferente do que nós cremos. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre o catolicismo também, o que os católicos pensam sobre isso. E eu vou analisar pontos fortes e pontos fracos das duas posições, tanto da posição adventista quanto da posição evangélica, e vou oferecer no final algumas conclusões. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa a respeito dessa profecia, que é uma profecia difícil de ser interpretada. Não é uma profecia simples. Então vamos lá. A visão adventista tradicional. Baseando-se nos livros de Daniel, capítulo 7, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17 e 18. A Igreja Adventista do Sétimo Dia identifica a besta como a Igreja Católica Romana. Quanto tempo eu preciso para explicar isso aqui para vocês? Pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo, né? Com essa história da troca do Papa, eu comecei a produzir uma série de estudos bíblicos sobre a Igreja Católica Romana. Eu já produzi 6, meia hora cada um, dá mais ou menos umas 3 horas de conteúdo. A gente não tem 3 horas para conversar aqui sobre isso. Então vocês entendem que eu vou passar aqui por alto, vou explicar para vocês por cima. Mas se vocês quiserem conteúdo, tem muito conteúdo sobre isso. Em resumo, a Bíblia conta que depois do reino da Grécia, lá em Daniel 7 e Daniel 8, iria surgir um reino que é representado por uma besta, um animal, espantoso e terrível. E nesse bicho, nesse animal, surgiam 10 chifres. Aí no meio desses 10 chifres subia um chifre pequeno, que derrubava 3, e esse chifre iria fazer algumas coisas, e dentre elas iria mudar a lei de Deus. Daniel 7, verso 25. E mudará os tempos e a lei de Deus. Eu gostaria que você, se você é católico e quisesse entender isso, pergunta para o padre. Padre, quais são os 10 mandamentos? E anota. Pega um papel e anota. O padre vai te dizer os 10 mandamentos. Depois você lê na Bíblia os 10 mandamentos. Aí você vai dizer se são iguais ou se são diferentes. Mudar os tempos e a lei. Agora a pergunta é, quem pode mudar a lei de Deus? Deus pode dizer, guarde o sábado. Aí o Papa, o padre, quem quer que seja, diz, guarde o domingo. A quem as pessoas estão seguindo? A Deus ou ao homem? Vocês entendem a diferença? Que é uma questão complicada. Eu não estou dizendo isso porque eu não gosto de católico, porque eu quero que o católico venha aqui para minha igreja e me dê o dízimo. Não estou preocupado com isso. A ideia é a seguinte, a Bíblia é séria no que a Bíblia diz. Então se a Bíblia diz uma coisa e o padre e o papa diz outra, você pode escolher seguir o padre e o papa. Só que aí você tem que estar ciente que você está seguindo alguém que falou diferente do que Deus disse. Tem que estar claro isso, porque senão fica difícil entender a questão. O que mais? Segunda Tessalonicenses capítulo 2, diz que iria surgir um homem que é chamado do homem da iniquidade. E diz assim, que ele iria se sentar no trono de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Aí você vai analisar, por exemplo, tiveram muitas notícias sobre o Papa Bento XVI que se afastou, e o Papa Francisco que foi o quê? Entronizado. Vocês lembram dessa história aí? Na mídia, na televisão, ele foi entronizado. Agora ele é o verdadeiro líder da Igreja Católica. Entronizado. Aí você vai lá para 2 Tessalonicenses 2. O que, que o homem da iniquidade vai fazer? Vai se sentar no trono, no santuário de Deus, que é a Igreja. Que nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus. Esse homem vai sentar no trono, na Igreja, querendo parecer Deus, querendo dizer que ele pode dizer o que Deus não disse. Ensinar o que Deus não ensinou. Entende a implicação? É uma coisa pesada, não é uma coisa simples. E também Apocalipse 13 e Apocalipse 17 e 18 vão falar da besta. E lembra lá do Apocalipse 17 e 18, quando a besta é descrita como uma grande prostituta. Cheia de ouro, cheia de pérolas, pedras preciosas, vestida de escarlata, que é vermelho, e púrpura. Quais são as cores que os bispos da Igreja Católica usam nas suas roupas? Púrpura e escarlate. Dá para ser mais claro do que isso a Bíblia? Você entende que a Bíblia é perfeita? Ela diz assim, ela dá o nome da besta. Ó, ela vai se vestir de ouro, riquíssima. Ela vai dominar o mundo inteiro. Consegue entender a seriedade do que a gente está dizendo? Não é porque eu não gosto de católico, muito pelo contrário. Na minha família existem católicos, a gente os ama, a gente... Normal, não vou brigar com o católico, dizer que ele vai para o inferno, não é isso. Jesus morreu para salvar todos os católicos. Agora, o que ele diz é, sai dela, povo meu, para não participar dos seus pecados. É isso. Adiante. Baseando-se também em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que é o mandamento do sábado. Lembra do mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, descansou no sétimo, e o sétimo dia é o dia para a gente guardar. Certo? Lembra do mandamento. Depois, em Isaías 8, verso 16, nós lemos ontem, se diz que é para selar a lei no coração dos discípulos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Ezequiel 20, verso 20, diz que o sábado é um sinal entre Deus e o homem. Que interessante, é um sinal entre Deus e o homem. E Apocalipse 7, 1 a 3, fala que o selo de Deus, esse sinal, vai ser colocado na fronte dos 144 mil para eles não receberem as últimas pragas. Diante de tudo isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que a obediência ao mandamento do sábado sela a lei de Deus no coração dos discípulos de Jesus, que é o Senhor do sábado. Lembra de Marcos 2, 28? Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do domingo? Não. A Bíblia não diz isso. Adiante. Baseando-se na própria doutrina católica romana a respeito da sua própria autoridade em mudar o dia santificado de Deus do sábado para o domingo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a entender que a santificação do falso sábado, que é o domingo, como o sinal ou a marca da besta, o sinal da autoridade humana. Entendam a implicação. A gente tem um monte de texto que revela esse poder político e religioso que a Igreja Católica tem. E essa igreja não esconde que a Bíblia manda guardar o sábado, mas eles mandam guardar o domingo. A ideia do catolicismo é assim, que a igreja tem autoridade de falar o que quiser. Então assim, se for conveniente mais guardar o domingo do que guardar o sábado, a Igreja Católica aceita isso. E ensina o povo a guardar o domingo. Vocês entendem como que funciona a mentalidade católica? Ela não diz que está na Bíblia para guardar o domingo. Não. Lê o Catecismo da Igreja Católica. Ela está escrito para guardar o sábado. Aí eles interpretam lá e fazem um monte de malabarismo para tentar dizer ao povo, não, mas agora o domingo é o verdadeiro sábado. Loucura! E no fim das contas, o que que é? Deus mandou guardar um dia, eles estão guardando outro. E a gente entende isso como o quê? Esse é o sinal. Da mesma forma que o sábado é um sinal de Deus, esse dia é um sinal de um outro poder, que fala o que Deus não falou. O que mais? Baseando-se em Deuteronômio capítulo 6, verso 8, a Igreja Adventista nos lembra que guardar as palavras de Deus é receber uma marca sobre a fronte e sobre a mão. Em Deuteronômio 5, Deus tinha acabado de repetir os 10 mandamentos. Lá em Deuteronômio 5. Aí quando chega em Deuteronômio 6, Deus vai dizer, olha, ensina o teu filho andando no caminho, deitado, levantado, onde quer que seja. Então Deuteronômio 6, verso 8, diz assim, olha, também as atarás como sinal na tua mão e serão por frontal entre os olhos. Elas o quê? As palavras de Deus. Então assim, ó, Deus deu as palavras, amem uns aos outros. O que que você tem que fazer com essas palavras? Colocar elas na sua testa e na sua mão, no seu pensamento e na sua atitude. Entendeu? É isso que é pra fazer. Deus não deu a Bíblia só pra gente ter um livro. É pra gente ter na nossa mente e na nossa mão, no nosso trabalho, nas nossas obras. Então, olha que ideia interessante. Quando eu aceito a palavra de Deus, eu recebo uma marca na minha testa e na minha mão. Quando eu aceito as palavras da besta, eu recebo uma marca na minha mente e uma marca na minha mão. Estão entendendo a ideia? Bastante interessante. Depois, baseados em Daniel 6, verso 5, nós cremos na repetição da perseguição a quem for fiel à lei de Deus. Lá em Daniel 6, se conta que Daniel era um homem muito abençoado e fiel, e que aqueles que trabalhavam com ele ficaram com inveja dele. Aí disseram assim, vamos encontrar alguma coisa para puxar o tapete desse Daniel. Mas ele não aceitava suborno, ele não dava relatório falso, ele não fazia as coisas erradas. Ele diz assim, em Daniel 6, verso 5, está escrito assim, nós só vamos encontrar um motivo de acusar esse homem se procurarmos na lei de Deus. Porque a lei de Deus, Daniel não iria querer quebrar. Então, se eles pudessem colocar um tropeço na vida de Daniel, baseado na lei de Deus, por exemplo, agora tem que trabalhar no sábado, Daniel guarda o sábado. E se fizesse uma lei para que tivesse que não guardar o sábado, Daniel iria ser o quê? Um fora da lei. E nós cremos que essa atitude satânica contra aqueles que são fiéis vai se repetir. É o que diz Eclesiastes capítulo 1, verso 9, que não há nada de novo debaixo do céu. O que foi tornará a acontecer. Essa é uma ideia importante. O que mais? A gente também ensina que guardar o domingo é a marca da besta, baseados no espírito de profecia. Ellen White escreve assim, o sinal da besta é o dia do repouso papal. Evangelismo, página 234. Ela diz também, quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 980. Ela diz mais, o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana, sob a autoridade da besta. E depois, em Testemunhos Especiais para Battle Creek, páginas 6 e 7, a todos os pequenos e grandes faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Os homens não só deverão não trabalhar no domingo, mas também reconhecer que o domingo é um dia santo. Para terminar, a visão adventista do sétimo dia em relação ao número 666 é a seguinte. Alguns ligam esse número ao título papal Vicaris Filii Dei, título do Papa, né, o Vigário de Cristo, que em latim você conta os números, lembra que tem número romano na escola, né? Então V é o número 5 e etc. Então, contando os números das letras romanas desse título Vicaris Filii Dei, que é o título do Papa, você tem 666. Alguns interpretam assim. Outros interpretam que o número 666 é uma alusão ao sistema matemático sexagenal desenvolvido na Babilônia e representa a imperfeição pecaminosa humana em contraste com a perfeição simbolizada pelo número 7. Vou explicar bem fácil isso para vocês. O homem foi criado no sexto dia da criação, certo? No sétimo dia, Deus descansou, a sua obra foi completada, ela foi perfeita. Então, o 6 é aquele número que quase chega na perfeição, mas não chega. Entende essa ideia? Ele é um número imperfeito, ele é um número do homem. Então, quando a Bíblia diz do número 6, 6 e 6, ela está dizendo que é quando o homem se coloca no poder. É quando o homem se coloca no lugar de Deus. É quando Deus manda guardar o sábado e o homem manda guardar o domingo. E você obedece a quem? Estão entendendo a ideia? É uma marca de um homem, é um cara que manda. E se você seguir esse homem, que é chamado de a besta, você não vai seguir a Deus. E aí o livro de Atos vai dizer assim, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Essa é uma ideia importante. Agora, vamos entender um pouco da visão evangélica atual. Para a gente entender a visão evangélica sobre a questão da marca da besta, nós precisamos saber como que a Igreja Católica enfrentou as acusações de ser a besta do Apocalipse e os sistemas interpretativos que ela criou para fazer frente ao forte ataque protestante. Lá no século XV, século XVI, há muito tempo atrás, o protestantismo surgiu batendo na Igreja Católica. É assim que dividiu as igrejas. Antes só tinha igreja católica, em grande parte do mundo. Tirando lá a igreja ortodoxa e etc., era tudo igreja católica. Quando Martinho Lutero racha com a igreja, ele vai acusar a igreja católica de ser a Babilônia. A mulher vestida de ouro, a prostituta que bebe um cálice de abominação. Lembra que nas igrejas católicas tem um cálice que o padre dá a hóstia para as pessoas. Então tudo isso é uma imagem muito forte, que apela de forma muito forte para a gente crer que o catolicismo é a besta. Só que a Igreja Católica não é burra. A Igreja Católica é formada de pessoas inteligentes, que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia. E eles desenvolveram alguns sistemas para fazer frente a essa interpretação. Para dizer não, essa interpretação está errada. E nós precisamos entender um pouquinho dessas interpretações, que quem foi que inventou essas outras interpretações? Foram os jesuítas. Lembra que os jesuítas são aqueles da Companhia de Jesus, que foi fundada por Inácio de Loyola, e eles, inclusive, que vieram aqui catequizar o Brasil, certo? Inclusive, teve inquisição no Brasil para quem guardava o sábado, quem era judeu e etc. Muitos morreram por guardar o sábado aqui no Brasil, como teve inquisição na Espanha, como teve inquisição em outros lugares. E os jesuítas inventaram duas formas de interpretar a Bíblia que tiram a Igreja Católica do foco da profecia e colocam outras coisas. Então, vou explicar para vocês bem facinho. Nós, adventistas, interpretamos a Bíblia, interpretamos a profecia de forma histórica. A profecia se cumpre na história. Toda a história da humanidade tem esse homem sentado lá no trono, que é a besta, que é o homem da iniquidade, que é o Papa e etc. A Igreja Católica inventou duas formas de entender tudo isso de forma diferente. Uma delas é o preterismo, que é a ideia do quê? Tudo isso se cumpriu no passado. Era lá no passado que o César sentava no trono. Então não é o Papa no trono, é o César. E lá o povo romano também não podia deixar os outros comprar ou vender. Então tudo isso aí é do passado. Isso aí não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Entendem a ideia católica? Não, você não pode dizer que é pra hoje. Isso aí é coisa lá do passado. Para tirar o foco da história, para que ela não seja identificada como a besta e etc. E outro método que eles inventaram para interpretar é o que a gente chama de futurismo. Não, tudo isso aí tá lá no futuro. É daqui uns 10 mil anos que isso aí vai acontecer. Aí vai vir uma marca da besta, daí vai acontecer alguma coisa. Alguém vai se sentar no trono de Deus. Não é para hoje, para depois. Então, com esses dois sistemas, o preterismo e o futurismo, a Igreja Católica saiu do foco dessa profecia e hoje a maioria dos evangélicos crê no futurismo. A marca da besta vai ser um chip. Já ouviram falar isso por aí? Então nós vamos tratar um pouco dessa ideia agora. Bom, o mundo evangélico crê que a besta é o anticristo, que seria um homem político, que surgirá no palco das relações internacionais humanas, com grande carisma e grande poder, e que fará primeiramente uma aliança com Israel e depois perseguirá os cristãos. A maioria dos evangélicos hoje tem essa ideia, que o anticristo é um político, como se fosse o Barack Obama, um cara assim político que tem poder no mundo, ele faz lá um acordo com Israel, depois ele persegue os cristãos. Essa é a ideia do evangélico. Depois, nessa visão, a marca da besta seria um dispositivo de alta tecnologia, um chip que substituirá os documentos pessoais dos seres humanos, sem o qual as pessoas não vão poder comprar ou vender. Vocês sabem que hoje em dia já existem chips bem pequenininhos que as pessoas implantam na sua pele. Por exemplo, se a pessoa for sequestrada, você consegue rastrear aquele chip e saber onde ela está. Vocês já sabem disso, né? Nos nossos celulares tem chip que eles podem rastrear a gente. Um monte de tecnologia. Então o evangélico diz assim, olha, o anticristo vai ser o cara lá no futuro e a marca da besta é um chip, alguma coisa desse tipo, que quem não tiver esse chip não vai poder ter um cartão de crédito, não vai poder ter conta bancária. Quem não tem cartão de crédito ou conta bancária não pode comprar nem vender. Entenderam a ideia do evangélico? Essa é mais ou menos a ideia. Nessa visão, o número 666 pode significar as três barras grossas do código de barras. Lembra que todo produto tem um código de barras. Existem três barras mais grossas no começo, meio e fim do código de barra. Essas barras representam o número 6. Então, na visão deles, 666. E aí, os produtos que as pessoas compram e vendem têm esses códigos. Ou então, eles interpretam 666 identificado com os possíveis nomes dos candidatos a anticristo. Então, às vezes, tem lá o nome do Barack Obama. Aí eles querem fazer a conta, ver se Barack Obama dá 666. Alguns dizem que o anticristo é o filho do príncipe Charles. Vocês sabiam disso? O filho do príncipe Charles com a princesa Diana. Alguns dizem que ele que é o anticristo. Aí eles pegam o nome dele lá, o brasão da família, e fazem contas e dizem, dá 666. E aí eles vão tentando aplicar isso a todas essas questões. Agora eu vou partir pro fim. Eu vou explicar para vocês os pontos fortes e fracos, tanto da posição adventista quanto da posição evangélica, e vamos concluir. O ponto forte da interpretação adventista é o seguinte. Existe uma sólida interpretação bíblica em torno da identidade da besta, do sábado como sinal entre Deus e o homem, da guarda do domingo como um sinal da autoridade humana, e que guardar a palavra de Deus é receber um sinal na fronte ou na mão. Essa é a posição forte adventista. Nós estamos ancorados, para dizer isso, em muitos textos, em textos claros da Bíblia, numa interpretação sólida. Então a gente não pode desprezar isso. Qual que é o ponto fraco da interpretação adventista? É que a gente não explica como que as pessoas não vão poder comprar ou vender. Isso na nossa explicação, não tá muito claro. Já pensou você chegar no mercado, pega lá um quilo de arroz, feijão e tal, vai passar, aí a mulher do caixa diz assim, você guarda o sábado ou o domingo? Eu guardo o sábado, não pode comprar. Não, é muito fraco isso, né? Não é uma coisa assim muito sólida, muito palpável. A igreja não ensina isso, mas como é que vai ser que vai funcionar esse sistema para que quem guarda o sábado não possa comprar ou vender? Isso não está muito claro ainda. Então essa é uma das questões fracas da nossa interpretação. Uma outra questão fraca também é que a gente diz que o mundo vai guardar o domingo como se fosse uma coisa assim religiosa, entre aspas, só que o mundo está cada vez mais ateu e tem outras religiões também, né? Tem o mundo islâmico, tem um pessoal lá no Oriente, budismo, o povo está nem aí para guardar sábado, domingo, não quer guardar dia nenhum. Então isso também é um desafio para a nossa compreensão, porque a Bíblia diz que a marca da besta vai ser algo mundial, universal. Todo mundo vai receber, quem não receber não vai poder comprar ou vender. Então assim, a nossa posição ela é muito forte em sentido bíblico, mas nessa aplicação de como que o sistema vai funcionar, a gente ainda está precisando desenvolver melhor o nosso pensamento. Tá entendido? Do lado evangélico, o que é a posição forte da interpretação evangélica? É que existe realmente a possibilidade de que no futuro breve, esse sistema tecnológico, ele vem assim, ele tem potencial de cumprir a profecia. De forma radical, de forma inimaginável nas gerações anteriores. Esse é um ponto forte. Se a marca da besta incluir essa ideia do chip, do cartão de crédito e tal, isso é algo fantástico, algo que João não poderia jamais imaginar. João viveu há 2000 anos atrás. Essa é uma tecnologia super moderna. Rede de computadores ligados nos bancos. Você passa um cartão de crédito hoje aqui, a transação vai lá para Brasília, vai lá para o mundo inteiro, na internet. Então hoje a tecnologia é uma coisa fantástica. E essa tecnologia realmente ela tem potencial de cumprir a profecia. Hoje qualquer boteco aí tem maquininha de cartão de crédito. Se o cartão de crédito sair do cartão e entrar na sua pele, vai mudar pouca coisa. Então tem um potencial forte aí desse sistema incluir a questão da marca da besta. Qual que é o ponto fraco dessa interpretação? É que eles não sabem quem é a besta, por exemplo. Porque se a marca é a marca da besta, o mundo evangélico interpretar a besta como se fosse a Dilma, o Barack Obama, é muito fraco. Não é uma coisa forte. Diferente da nossa posição, que é bem sólida na Bíblia. Vocês estão entendendo, então, as forças e as fraquezas das duas ideias? Então tá bom, vamos concluir. Nós não devemos abandonar a posição tradicional adventista, e isso por causa da solidez da interpretação sob a qual ela está fundamentada. Mas precisamos reconhecer que a tecnologia pode, sim, desempenhar algum papel no sistema que pode terminar por impedir aqueles que são fiéis a Deus de terem o direito de comprar ou vender. A gente não deve abandonar a nossa interpretação, porque ela é muito forte. Mas a gente tem que entender que a tecnologia está aí, ela tem o potencial de realmente se cumprir, e aí a gente tem que estar de olho aberto com isso. Depois, nessa direção, o sistema tecnológico, esse aqui é o chipzinho que eles querem implantar, visto assim grande, ele não seria em si mesmo a marca da besta, mas talvez um instrumento usado para identificar ou para diferenciar aqueles que aceitam os mandamentos de Deus e aqueles que não aceitam. Como a Bíblia já preconizou isso há muito tempo atrás, eu, particularmente, posição minha, eu não aceito que implante nada em mim. Por via das dúvidas, meu irmão, não encosta em mim, não. Deus me livre, não chega perto de mim. Não quero saber. Só que assim, claro que isso não é a marca da besta em si, porque aí tem toda a identidade da besta como autoridade humana que manda guardar o domingo em lugar do sábado e etc, que é uma posição também bem sólida. Por um outro lado também, se houver um governo mundial no futuro breve, porque vocês sabem que o caminho natural do mundo é acabar dinheiro de papel. Dinheiro de papel dá muito custo. E hoje em dia todo mundo tem cartão, então, inclusive hoje em dia já diminuiu muito transação com dinheiro e muitos é só com cartão. Nós que vendemos, às vezes, livros de casa em casa na comportagem, se você tivesse uma máquina de cartão, eu comprava. Mas dinheiro eu não tenho. Porque muitas pessoas só usam cartão. Então, assim, se tiver um governo mundial que acabe com o dinheiro e o dinheiro vai virar só eletrônico, então esse governo mundial, se ele mandar guardar o domingo, obrigar as pessoas a trabalhar no sábado e guardar o domingo, você já tem uma junção das duas ideias. Existe o sistema tecnológico, mas por detrás desse sistema está a autoridade do homem em mudar o que Deus falou. Tentam entender um pouco das implicações disso. E por fim, somente os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos não receberão a marca da besta. Se você não estiver forte com Deus e alguém dizer para você assim, a partir de hoje você não tem mais o que comer na sua casa, a menos que você guarde o domingo, a menos que você siga o Papa, a menos que você faça o que a gente obedece, a maioria vai fazer o quê? Vai obedecer. E quem obedece o homem em lugar de Deus vai ter o destino do homem, não de Deus. Essa ideia, porém, não é para dar medo para vocês. Ai, que medo de não poder comprar ou vender. Ai, que medo desse fim. A questão não é essa. Deus mostrou tudo isso para a gente por um objetivo. Ele quer que a gente entenda quem Ele é. Deus sabia que ia acontecer tudo isso? Sabia. Há 2000 anos atrás, ele manda João escrever o Apocalipse, para que hoje eu e vocês pudéssemos aprender o Apocalipse e entender os desafios que estão diante de nós. Entender quem é a besta, entender qual é a lei de Deus, entender qual é a vontade de Deus e sermos fiéis, porque a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Se nesse caminho você não puder comprar ou vender, tudo bem. Deus vai pôr comida na sua mesa. Ah, vai cair as pragas. Deus vai proteger. A Bíblia diz assim, caiam 1000 ao teu lado, 10000 à tua direita, você não será atingido. Para isso que Deus deu o Salmo 91. Não é para abrir a Bíblia lá e deixar lá como se fosse um amuleto. É para saber a verdade. Não importa o que aconteça. Quem ama a Deus, quem ama as pessoas, quem cumpre a vontade de Deus, pode morrer. Tá bom, eu não posso comprar ou vender, eu morri de fome. Um segundo depois que Jesus volta, eu vou me encontrar com Ele. E eu nunca mais vou ter fome. E eu nunca mais vou ter sede. E eu nunca mais vou ter sofrimento. Porque eu vou estar glorificado com Cristo para sempre. O nosso sofrimento vai ser curtinho em comparação com a eternidade de prazer e amor infinitos. Em comparação, quem receber a marca da besta ainda vai viver bem no mundo por um pouquinho de tempo. Quem receber a marca, um pouquinho mais de tempo, vai poder comprar, vai poder vender, vai viver em paz. Agora, a Bíblia é muito clara. Quem recebe a marca da besta, como Caim tinha a sua marca, receberá a ira de Deus. Não é porque Deus não gosta dessas pessoas. Deus as ama e Jesus morreu por elas. Mas elas não querem saber. Elas não querem saber mesmo. Não amam a Deus, não amam as pessoas, não querem guardar sábado, muito menos outros mandamentos também, não querem saber de nada. Só querem saber de prostituição, novela, televisão, o dia inteiro falando mal dos outros, fofoca, mentira, sei lá mais o quê. Vocês entendem a diferença das coisas? Claro que nós todos também somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Ninguém julga ninguém. Mas, ou a gente coloca no nosso coração e na nossa mente as coisas que vão nos levar para o céu, ou o caminho é para baixo. O caminho é descendente. O caminho é o mal. Aqui está, então, a mensagem para vocês. Eu sei que a mensagem de hoje pode ter sido bastante dura, em especial para alguns católicos que talvez estejam entre nós. Eu entendo isso, mas eu não deixaria de falar para vocês, porque a gente também tem a nossa responsabilidade. Eu não tenho raiva, birra com nenhum católico, padre, papa, pessoas, não tenho nenhum problema. Mas eu tenho um problema com quem mente em nome de Deus. Eu tenho um problema. Porque eu também sou um sacerdote, entre aspas. E eu não teria coragem de ensinar vocês a guardar o domingo. Acha pra mim na Bíblia um texto que manda guardar o domingo. Traz pra mim. Inclusive o Mark Finley, né, quando ele prega, ele diz assim, ó, dou $100,000 pra quem achar esse texto. Faz o cheque. Nunca apareceu alguém pra ganhar $100,000. Porque não existe. Acha texto pra guardar o sábado na Bíblia. Um atrás do outro. Gênesis, Êxodo, Apocalipse, Novo Testamento, o que você quiser. Por um outro lado, lembra também, nós não somos salvos pelo sábado, nós somos salvos por Cristo. Mas o sábado é uma parte dessa resposta de amor a Cristo, que é o Senhor do sábado. Eu peço a Deus que a partir dessa mensagem, vocês possam entender um pouco mais a seriedade da Bíblia, um pouco mais do quanto a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, para a nossa salvação. E nós vamos confiar na salvação dos católicos, dos evangélicos, dos adventistas, das pessoas em geral, porque é isso que nós queremos. Nós queremos a salvação de todos, a perdição de ninguém. Por isso que a gente prega, por isso que a gente ensina, para mostrar a verdade às pessoas. E que vocês possam realmente entender a seriedade da Bíblia, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, estarem preparados para morrerem. E se não vão morrer, para venha o que vier, marca da besta, sei lá mais o quê, estarmos firmes e encontrar com Jesus quando Ele voltar em paz. Quantos querem encontrar com Jesus com Ele em paz? Amém. Glória a Deus por isso, vamos levantar e vamos orar. Oremos, meu povo amado. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Amém. Ela é profunda e pesada, mas ela é verdadeira, Deus. Amém. Muito obrigado, Pai. Nós não queremos essa marca sobre nós, Pai. A marca da besta, a marca do pecado, a marca do mal. Mas nós queremos sim, Pai, o teu selo sobre a testa de cada um de nós, Pai. Amém. O selo do teu Espírito, o selo da tua lei, com a qual nós te amamos e amamos uns aos outros, Pai. Amém. Nós não queremos seguir o caminho de Caim, Pai. Nós queremos te adorar e oferecer o Cordeiro em nosso lugar, Pai. Amém. Que Jesus seja o nosso Salvador, que o sangue dele perdoe todos os nossos pecados, Pai. Amém. Por favor, abençoa os católicos que estiveram conosco, possam entender a seriedade do que falamos e possam se decidir por seguir a tua palavra em vez da palavra dos homens, Pai. Amém. Também pedimos a nós, que já somos adventistas, o Senhor reavive a nossa fé e nos ensine a guardar o sábado, não para se salvar, mas para louvar o teu nome pela salvação que Jesus nos dá, Pai. Amém. Obrigado por tudo, dá-nos um bom lanche agora à noite, dá-nos uma boa volta para casa e amanhã um sábado feliz para te adorar em nome de Jesus. Amém. Amém.